guardo em mim dois corações, um que é do mar, um das paixões, um canto doce, um cheiro de um temporal. Eu guardo em mim tantas canções de tanto mar, tantas manhãs, encanto doce, o cheiro de um vendaval. Eu guardo em mim